Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Fá maior e vamos utilizar o sistema numérico para tocar as notas, né, desta escala. Os números, pessoal, facilita bastante para encontrar as notas no braço tanto do violão quanto da guitarra com mais rapidez. E para quem está iniciando, facilita bastante. Isso não quer dizer que a pessoa não vai aprender a tocar, não precisa tocar por partitura, tablatura ou cifras. Esta é mais uma técnica, né, para incorporar aí no conhecimento, ok, pessoal? Tudo que vier para o seu conhecimento musical é interessante, mas assim, os números, eles facilitam bastante aí, porque a gente consegue localizar as notas com mais rapidez e facilidade. Ok, pessoal? Sempre tocar e cantar, né, as notas que estiver tocando. Isso aí facilita para trabalhar a percepção musical e depois também facilita para tirar música de ouvido, ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.